vale a pena lembrar, né? Afinal do Plus. Calma, calma, calma. É o milagre da DF. Já sabe, né? É o Bravo na porta. Já sabe, Bravo, né? Briga no show. Hoje ela tá um nojo, tá sensacional. Pode vir bandida, meu bonde te dá moral. Vai sentar gostoso, vem ficar no grau. E no final de tudo, rebola pros marginal. Além de ser gostosa, na dança é profissional. Cachorro do Mande.